Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, entenda uma coisa, a natureza humana, ela não muda. Em nossa estrutura, nós somos os mesmos desde sempre. Não há uma diferença essencial entre o que nós somos hoje e o que foram os primeiros seres humanos que surgiram na Terra há milhares de anos. E aí nem os evolucionistas vão negar isso. Eles podem falar em adaptações, em pequenas alterações, geralmente eles vão falar de alterações superficiais, anatômicas, mecânicas, mas não se fala em modificação essencial. Nós somos essencialmente os mesmos, desde sempre, tá? Só que, enquanto nós somos os mesmos desde sempre, o nosso ambiente, o ambiente que nos cerca, já não é nada o mesmo, já não é nada parecido com o que era no início. Pelo contrário, nosso ambiente se tornou um mero simulacro do ambiente original. Se nós transplantássemos os primeiros seres humanos para cá, para o nosso mundo contemporâneo, ia ser um choque terrível para eles. Eles não iam saber como reagir a nada, eles não iam saber como sobreviver, porque, assim, é tudo completamente diferente. E eles não saberiam reagir simplesmente porque a nossa natureza humana está programada e continua assim, para reagir a um ambiente natural, tá? Então todos os nossos impulsos, nossos reflexos, nossos instintos, eles estão programados para interagir com um ambiente inalterado, com um ambiente como era aquele ambiente que cercava os primeiros humanos, que cercava os seres humanos quando esses mesmos seres humanos ainda não tinham modificado o ambiente, tá? Agora, quando a natureza humana se depara com um ambiente todo modificado, onde nada é real, onde tudo é apenas uma imitação da realidade, quando essas coisas não são até uma inovação total, essa natureza humana, obviamente, ela vai se confundir, porque ela não está programada, então ela se depara com situações, com elementos, com fenômenos que, para ela, o que é isso? Ela não sabe o que fazer, tá? Então não tem jeito, em sua programação interna, ela não vai encontrar os elementos que são capazes de interagir com esse ambiente. Os instrumentos, ela não tem, os instrumentos que ela tem para esse ambiente são inadequados, porque os instrumentos que ela tem são feitos para um ambiente natural. E aí o que a natureza humana vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, ela vai reagir a esse ambiente como se ele fosse natural. Então ela se depara com algo artificial e reage a ele como se ele fosse algo natural. E aí, obviamente, isso vai gerar o quê? Todo tipo de problema. É óbvio. Porque a natureza humana, ao reagir a esse ambiente artificializado como se ele fosse natural, segundo as categorias naturais que ela possui dentro dela, ela vai tomar atitudes que em um ambiente natural seriam perfeitamente adequadas, mas que nesse ambiente artificial não são. Ela vai reagir como se estivesse ajudando o ser humano, como se ele estivesse protegendo o ser humano, e no, de fato não está, porque ela está enganada. Então ela vai, por exemplo, identificar uma situação como se fosse uma situação de perigo, quando ele não é, por exemplo. Quando ele não é, porque ela está interpretando aquilo como uma situação natural e que não é. De qualquer forma, isso é muito importante, vale ressaltar o seguinte, essa inadequação da natureza humana não significa falha da sua parte, não significa que ela é falha, não. A natureza humana continua perfeita e programada para reagir perfeitamente ao ambiente no qual ela foi inserida. Se o ambiente foi completamente alterado, isso não é culpa da natureza humana, tá? Se o ambiente é totalmente diferente, ela vai fazer o quê, né? O fato é que a natureza humana continua a mesma. Quem mudou foi o meio. Então nós temos que observar isso e entender como esse problema pode ser resolvido. Mas isso eu vou falar no próximo áudio, tá bom? É isso aí e até mais.